É, ouviu isso? O trem vai por aqui, vem com a gente. Bem-vindos ao nosso viagem. Bem-vindos a Expresso Cumbia. Tu podes entrar a qualquer país latino-americano, e começar a escutar. Olá, olá, galera. Hoje começando com um pouco de retraso. Já levava muitos programas começando na hora, começando certinho. Hoje não foi assim. Teve um pequeno retraso de uns 20 minutinhos, né? Não é nada. E para ir diretamente ao nosso negócio, vamos a começar hoje nosso programa com o nosso primeiro bloco, nossa primeira parte, que vai rolar só cumbia colombiana hoje. Hoje vamos no duro, no duro, no clássico, no roots, como fala no reggae, na cumbia roots. Então vamos agora para cumbia sampoçana de Aniceto Molina, cumbia colombiana. E dice... Colombiana. programa aqui, o Expresso Cumbia, e como se puseram um pouquinho de atenção na letra da música anterior, a cumbia mexicana, e fala um pouco de como a cumbia vai chegando nos outros países. E um elemento importante aqui considerar é que a música que vamos ouvir agora é o que se conhece como cumbia reduzida cumbia, porque chegou naqueles anos, os caras tinham os discos de vinil, né? E naqueles discos chegou um embarque, vamos dizer, chegou uma partida de discos que foi registrada, foi gravada, foi feita como um pequeno erro. Foi feita como com a quantidade de BPMs, de bits por minuto, reduzidos. Então aí deu origem ao que depois, no fim dos anos 90, vai se conhecer como a cumbia dub. E vamos ouvir agora uma cumbia reduzida, e vocês vão ver que é bem mais devagar, mas tem outro ritmo, outra cadência. Vamos ouvir agora outra música de Andrés Landeros, também de Colômbia, A Virgem da Candelária, versão reduzida. Vamos lá. Thank you. el cardón, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor. De donde nació la gaita que es tema de mi folclor. Los únicos descendientes que llevan de indio en su sangre, llevando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández. pessoal, isso aí. Tava curtindo aí, a última música era de um dos meus favoritos, né? Armando Hernández, Sem Alma e Sem Coração. E não vamos deixar de fazer esse programa sem enviar um forte saludo, uma força para toda a galera das escolas paulistas que estão dando uma boa luta aí, né? Para dizer que a educação não é foda, que não vai poder fazer o que eles quiseram fazer como educação. Fechar a escola não é fácil, né? Não vai deixar um monte de rapaz e de meninas e meninas sem escola, mano. Isso é sacanagem mesmo. O trabalhador acho que não tem tempo nem tanta força para brigar, enquanto os jovens, os moleques têm força demais. E, bom, vamos aí com uma última cumbia. Bom, essa já é cumbia mexicana mesmo. Javier López e seus Reyes Vallenatos. E depois vamos já chegar no sul, no Cono Sul mesmo, com Damas Grátis e Los Dueños del Pabellón. Vamos lá! Pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo, si supiera que yo no por ella, si no está conmigo. para todo o pessoal que está conhecendo ou já conhecia também, por que não? É, a cumbia, precurta, dança, movimenta seu corpinho. E, bom, uma coisa que não tinha vontade de fazer, mas que finalmente já fiz, né? Vai rolar. Não queria ser tão autorreferente para falar, ter um bloco só de cumbia chilena, mas achei que já basta disso e vou compartilhar aí um pouco da boa cumbia que tem em Chile. E porque a terra australis é quente mesmo, também tem muito fogo para dançar. E, bom, como o Chile, vocês sabem, é muito... É fininho, mas é bem comprido. E vamos começar com música do norte do Chile, cumbia nortina. Vamos começar com Banda Conmoción e depois com Alegria. E finalmente, no terceira música desse pequeno bloco, vai ter Chico Trujillo. Vamos lá! Volo por el altiplano, con el cuerpo repartido, volo por el altiplano. ouvimos os primeiros três músicas de cumbia chilena, né? A primeira música da banda Comoción, aí o Copo Repartido, lembrando a Tupac Katari e Tupac Amaru, dois revolucionários indígenas da colônia na Bolívia e no Peru, Tahuantinsuyo e Ucoya Suyo. E agora vamos fechar já este episódio de Expresso Cumbia, deixando o convite para toda a galera, todo o pessoal, até a próxima quinta, no mesmo horário, na mesma frequência, 78.5 Rádio Muda, e também no site radiolivre.org, lembro, se não me engano. E também um saludo bem grande para toda a galera de Contra Farsa, lá no Chile, uma rede também online que está retransmitindo seu programa favorito, Expresso Cumbia. E para fechar, vamos com Santa Feria e depois Noche de Brujas. Até mais, até a próxima. E é uma mensagem para o Kim, não vai conseguir fechar as escolas. Alô! Que vuelas lento, soplido del pulso. No apagues la luz, sé que tienes miedo de ceder. Lentamente juntemos tu piel y mi piel, esa boca de miel que quiero comer. Llegó el momento del placer. ¡Rómpelo! ¡Noche de broncas! La zanja.